Reporte antes do ataque ser Kilo, gol na 807. Taxi de Alfa, reporte antes da Kilo, gol na 807. Final do GPS 675, tá inbound pelo 372. 375, chame torre na noite decimal 6. 18, muito obrigado. No 93, chame Centro Recife, ano 28, decimal 8, alterna 1, 33, decimal 25. Poderia confirmar essa frequência? 1, 28, decimal 8, alterna 1, 33, decimal 25. 1, 28, 8, 1, 33, 25, 33, 193. Oi, Gol 675, boa tarde. 1,5 pro 372, na final da 10 avistado. Ciente, cheque o trem de pouso, pista do 10 deslocada, vento 150 graus, 8 nós. O Oi, 675. Oi, Steve, entendeu? Tem livre pouso na 10 675. Confirmado, interdição de 1.200 metros? É, 1.200. Ok, livre pouso, obrigado. 6703, veículo 18, chame o controle 19 decimal 8. Controle 119.8. Verificar. Afirmativo, realmente tem um buraco aqui, a gente está visual com ele. A gente vai livrar um pouquinho à direita aqui, ingressa no pátio de carga e aguarda autorização de parqueamento, gol no 817. 703, contato radar na decolagem, suba para nível 340, perfil da saída Golem. No perfil da saída Golem, para 340, Webjet 6703. Aqui tá livre o táxi, chama pra cruzar 17. Vamos lá. Alô, gol no 649, curso de estacionamento, posição 1. Gol no 649. Gol no 649, prossiga. Suspeccionamento, posição 1. Gente, vai aguardar, aguarda a liberação e tá aguarda da aeronave do Webjet. Vamos aguardar, 649. Quer ver se é livre o táxi? Correção, aguarde para o táxi, quem está direcionado? Salvador, Mike Serra Golfo para acionar, Maceió, com 3 a bordo. Confirma a aeronave, te chamou? É o Mike Serra Golfo, senhor, para acionar para destino Maceió com 3 a bordo. Tá, ok, o senhor tem que chamar primeiro o solo, 121 em cima 9. 129, né, senhor? Serra Golfo para acionar com 3 a bordo, destino Maceió. Mike Serra Golfo, confirma o acionamento, o nível solicitado e a pista que irá decolar. Helicóptero, 1.000 pés sob o terreno e decola na proa que for mais conveniente para o controle. O 402 que vai parar é da Baeté, assim que der passagem pode prosseguir para o ponto de espera e chama para ingresso no 17. É. Continuar a aeronave, muito calor aqui. Gente, liga acionamento então, Mike Serra Golfo aguardando a autorização. Webjet 6721, está com 82 a bordo, 4 horas e 20, alterna Maceió para o táxi. Tenente, o Web 6721, o táxi vem a Índia Alfa, reporte próximo a Delta. Índia Alfa, reporte próximo a Delta, 6721. O 8-07 está no pátio de carga aguardando. Na 1-0 deslocada e manter. No 807, ingresse no pátio principal para o gate 05. 7807. 1649, autorizado pushback, chame táxi. Autorizado, chame a táxi, 1649. Gol no 675, solos 21, no direito, 219, solo. Direito, 219, boa tarde. Tá, confirma o nível. Bravo C Foxtrot, aguarde autorização. Será o número 3 para a Copa. Afirmativo, pode adiantar a nossa subida? Bravo C Fox, aguarde autorização. Traga em rumo a 07, vento 1, 30 graus, 8 nós. Vídeo falar 07. Web 6721, próximo a Delta. 6721, ingresso na taxiway Delta, mantém a posição, chama a torre 108-612. Ajuste 1-0 no 3, tem um voo, boa tarde. Obrigado, boa tarde, vai ingressar na Delta, vai chamar a torre 108-612. Ok, radial 290, caso de falha 90 milhas, voo a pino 6703. Salvador, boa tarde, objeto 6721, ponto de espera da Delta, pronto. 6721, está autorizado alinhar e manter na 1-0 deslocada. Alinha e mantém na 1-0 deslocada, 6721. Vento no 60 graus, 8 nós. Agora. Está pronto para cópia e decolagem. Zul 4065 também está pronto para cópia e para o pushback. 6.85 alterna 125 decimal, correção 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25. 6.8, 133, 25. Controle 19 decimal 8. 19.8, 107. Passa a taxa aí, tá? Gente, graças à informação, o Gol no 675, o senhor está em fraero para verificar. Ok, entre a Golf e a Fox, ideal. 090, perfil da saída lotar. 090, saída lotar, rumba 07. 6220, via Upper Whisk 58. Decolando a pista 1-0 com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5044 e a frequência do controle 119.80. Autorizado o nível 360 para Campinas, decolando a pista 1-0 com curva à direita na saída Gole, Gonza, aciona 5444 confirmando, e deve confirmar que não copiamos 100%. Controle 119.8, azul 4065. Percebe com os 24, chama o controle 19.8. É. 75044 já está pronto para o pushback na posição 9, o azul 4065. Autorizado o pushback, acionamento, chame táxi, azul 4065. Vai reportar para o táxi 4065. Fala, Gol 649 para o táxi com 58 a bordo, 2h50, autonomia alternada Aracaju. De 2h50, Aracaju, informa PLB. 58. Gente, Goro 649, táxi via Índia Alfa, reporte para ingressar na Delta. Índia Alfa reportará na Delta, Goro 649. Alfa Alfa Delta. Só o Max Ergolfo está pronto para táxi e decolagem. Gente, o Max Ergolfo aguarde, será o número 1, aguarde. Gratidão. Delta. Alfa, Alfa Delta, prossiga. Solicitou 130, aéreo de levantamento para os aqui. Criado Alfa, Alfa Delta, aguarda autorização, mantém a escuta. Gente, poderia coordenar o Alfa, Alfa Delta em vez da 050, coordenar a radial 340? Isso será coordenado radial 340, ou, após o nível 050, Alfa, Alfa Delta. E agora, o vento é de 1,60 graus, 8 horas. E a frequência do controle 119.80. Afirmativo, decola, curva esquerda, corredor, box e após decolagem. Meu Lima, prossiga. Estamos falando da Barca, no que ficou pensando para a Lagoinha. Ok, chame inicialmente o solo, 1219, ok? Aguarde. Solo. Tá, ó, o gol no 649 ingressa, chama a torre 18.62. Ingressa na Delta 18.62, não é batalha, boa. O Mike, você, o Direto Azul já tem a sua copa, número 4 para a copa, tá, já peguei com o centro. O papapá, Romeu Lima, tô pegando também a atualização para Serra Delta Uniforme Ossa 510. Por enquanto é o número 5 para a copa. Positivo, não aguardo. E o Mike Serra, faz o quê? Para visual, pista 10, altímetro 0013, o ajuste 1013. Subiram 200 metros disponíveis da pista 0. Só que o controle está operando na frequência 119.8. Estacionado, 117 a bordo, alterna com fins com 4 horas de autonomia para o táxi. Táxi. Ó, já tô taxiando, foi instruído chamá-lo para decolagem, tô aqui na posição de decolagem atrás do gol. Ah, ok, Vicente, mantém a posição. Manter a posição. É, para colaborar com os senhores aí, eu posso decolar sobre a pista, sem interferir com o gol e baixinho sobre a água para não interferir com o seu tráfego, hoje está danado. É, o gol já vai iniciar agora, ok? Deixa ele correr, depois o senhor pode ir atrás dele. Grato, senhor. O 649, ele vai decolar, vento 150 graus, 8 nós. Decolar, chegou no 649. 6721, senhor decolar, chegou 29, controle 198. Paulo Salvador, professor, 598. Em 2 anos já chegou soltando para Natal, aqui é o número 1 para a Copa, só um minutinho. Pronto para a Copa, 05931. Pronto. Usando Natal 70, de agosto 677, decola pista 10, após curva esquerda, subida pouca, tensão Aracaju. Controle 119.35, aciona 5067. Autorizado Natal, o 170, pela Golf 177, pode demorar de curva. Na saída Pouca, em Aracaju, construindo 1,950, é isso aqui. Poste 90 milha. É, grato. Controle o gol 1649, decolou. 1649, contato radar da decolagem, suba para nível 160, perfil da saída da El Leda, após direto Ilhéus. Da El Leda, Ilhéus, 49. 1198, eu decolo 50. 0 para helicóptero. Esse mais não 10 minutos, aguarde o Alfa Delta. Solo está 3155, pronto para pushback acionamento na posição 2. Tem escuta, está 3155, aguardando. Aguardando. Olha o Papa Mike Serra Golf. Prossiga, Mike Serra Golf. Você coloca o voo à esquerda, corredor Fox. Aí, vai manter 500 pés para Maceió. Tango Juliette Charles Zulu, pronto, cópia. Juliette Charles Zulu, autorizado para Serra Juliette Charlie Quebec. Unir voo 085, decolando a 197 com curva à esquerda, corredor forte, mantendo no meu pés até a liberação no controle, transponder 5022 e a frequência do controle 119.802.108.612. Toque, seria possível? Aguardar. O objeto 6721, faça solicitação direta com o centro, chame o mesmo em 126.85 até 925.45. 625.45, até a próxima, obrigado. Corre agora, 6862, é bom voo, boa tarde, direto de Alizu. Solo Azul 4065. Direto de Alizu, está livre de acionar e táxi, chama para ingresso no 71. Mantenha a posição na mesma, chama a torre 608.62, ajuste 10 no 3, bom voo, boa tarde, azul 4065. Sente ingressando Delta, chama 108.6, o azul 4065. Solo, tá 3, pronto. 4065 está autorizado alinhar e decolada 10, vento de 170 graus, 8 lá. Autorizado alinhar e decolar, azul 4065. Se você está preservado, seria um estimado. Q323, então vai decolar da 17, faça curva direita no corredor Axé, ok? Aguardando depois que prosseguir visual com o controle. Está livre ingresso, repórter alinhado, pronto. Papapá, Mike Serra Golf, acione código 0273. 0273, estacionado, senhor. Não estou recebendo. Transponder, Mike Serra Golf. Ok, eu estou voando baixo. Quer que eu dê uma subida? 9.80. Autoridade Guarulhos, nível 340, via Superior, índice 50, decolando a 10, curva direita, da Eldiné, transponda 5056, controle 119.8, da 3155. Está 3155, chame pronto para o push. Está pronto no momento para o push, 3155. Autorizado, chame táxi, está 3155. Autorizado, vai reportar para o táxi, da 3155. Alfa Delta, na escuta do solo. Informe qual a distância que irá se afastar do Guarulhos de Salvador e a radial de saída. Quebec Serra na 20ª milha para a noite de Salvador. Você é livre aqui do Quebec Serra para a coordenação. Yeah. Inicialmente, até 50 milhas de Salvador e se após, radial 340 até 80 milhas. Azul 4065. Boa tarde. Passarela 2231 está sob vetor para sequenciamento, curva à esquerda por 080, limite radial 330 de Salvador. Entre esquerda, 080, limite a 330, Salvador, 2231. Reduza para 1809, Passaredo, 2231. 1809, 2231. Bruno 649, está na escuta? Sempre. Chame Centro Recife, ano 28.8, alterna 1-33.25. 288, logo. 3835, visual no setor, possibilidade de prosseguir para o GNSS pistão no zero, e se possível dar presente direto ao CA Victor 366. Direto Charles, livre decolar, o vento de 1.60 graus, 8 nós. Boa tarde. Azul 4065, suba para nível 360, sai da Gola e transição Gonza. Na Gola e Gonza, subindo para o 360, azul 4065. 3835, autorizado RNAV da pista 1 no 0, desça para nível 040. Autorizado desse, o direto servido 366, reposte na final da RNAV. Desça para 2500 pés, altímetro no 0 no 3. 1 no 0 no 3, muito obrigado. Autorizado RNAV, pista 1 no 0, voando direto servido 366, TAN 3835, completamente visual sobre a Bahia. Entendi. O que acionou 2000 para teste? Confirme se recebe agora o mais cego. Negativo, só estou recebendo o primário. Ok, senhor, eu reportarei manutenção. Pois viu? Ok, senhor, obrigado. Qual é o código do volante, senhor? 0263, acione código 0263. 0263. Estou solicitando junto ao centro. Identificar? Zulu, seu solo 38, chama 121, 1998, controle. 1998, boa tarde. Boa, 1-1-0, desça para nível 040. Direita 1-1-0, descendo para 040, 2-2-3-0. Mike Serra Golf, agora estou recebendo, só não estou recebendo o seu modo Charlie. Ok, acionou agora o modo Charlie, ok? Rumo 07, está liberando o terminal. Sim, rumo 07, chame Centro Recife, 1-26-85, até Hernando 25-45. Passando o senhor Vitor 366, estabilizado no GNSS, Capa Vista 3835. Aguarde para transferência, TAN 3835. Aguarda, 35. Saída 2231, não couve agora à direita para o A1-65. Direita 1-65, 2231. Controle, Juliette Charles Zulu. Juliette Charles Zulu. Mantenha-se em condições visuais, ou no meu pés, corredor, axé. Positivo, quando possível, atenção, radial de saída seria 323. Mantenha o perfil dos corredores. Vai manter o perfil do corredor, então, Juliette Azul. 3835, chame torre, 1-8-6. 8-6-3835, obrigado, senhor. Bora, cobre. Outro para cobre. Para o TAN 3155 POB 1-2-2, 4 horas e 30, alterna Galeão. 5 Azul 4065. 208-62, ajuste 1-0-3, bom voo, boa tarde. Isso é alfa, próximo a Delta 2-6, 1-0-3, TAN 3155, boa tarde, obrigado, bom trabalho. Tripla Papá Romeu Lima, está autorizado para Serra Delta, uniforme Oscar, 500 pés, decolando a 197 com curva à esquerda, ingressando no corredor forte. Transponder 01975 e a frequência do controle 119.80, torre 108.612. Papá Romeu Lima, decolando a 17, aposto à esquerda, 500 pés, direto no corredor forte. O transponder 01975, vai 500 pés até Serra Delta, mostrando uniforme. Torre 186, controle 198. Tripla Papá Romeu Lima, informe para o B, estacionamento 04 a bordo na barra. Chame Torre, ano 8, decimal 6. 86, obrigado. Para acionamento de táxi, chama agora a Torre 18862. É bom, vou botar. 186, grato, confirme, controle 198. Firmo, 198. Grato, boa. Do táxi, Força Aérea 5921, uniforme POB. 2 a bordo, por aviso de táxi de diferença. Vai manter a posição no hotel e chama a torre no hotel em 118.612. Ajuste 1-0-1-3, então bom voo, boa tarde, Força Aérea 5921. 5921, até a próxima torre, 118.612. Vai você, Fox, pronto, POB. Boa tarde. Estou aguardando a ascensão 085, confirme possibilidade de manter mil pés e afastar já na proa 323, seria 30 graus aqui à direita, mantendo mil pés. Saída 2231, reduza para a velocidade de aproximação. Estou reduzindo para a aproximação, 2231. Controle Salvador, boa tarde, esse é o triplo Papá Romeu Vitor. Ingressar em cabeceira e decolar para o norte com o vento de 1,60 graus, 8 nós, informando fora do solo. Positivo, salva. Aman 050, acenou idêntico, Papá Romeu Vitor. Juliette Charles Lucas autorizado a sair na proa do destino. Juliette Charles Lucas mantém inicialmente meu pé, aguarde a ascensão para o 085. Positivo na para o 085, Juliette Charles Lucas. Decolado o triplo Papá Romeu Lima, senhor. Fonte, sua decolagem aos 4-4, chama o controle 19.8, o Romeu Lima. 19.8, grato. Forma nível solicitada? Senhor, 3.60. Inicialmente número 3 para cópia, aguarde autorização, Gol e Gonza, saída. Ok, aguardando. Alfa Alfa Delta, pronto, cópia. Vai para direto a Lagoinhas. Triplo Papá Romeu Lima, mantém-se em condições visuais, 500 pés, corredor forte. 500 pés, corredor forte, não libera direto para Lagoinha, senhor? Aguarde, mantém o perfil do corredor. Manterá o corredor. Corre, Salvador, confere 5921 na hotel, pronto. 5921, mantenha o ponto de espera no hotel. Mantenha o hotel, aguardando, Salvador, boa tarde, está 3155 na Delta, pronto. 3155, mantém a posição, número 2. Vai manter a posição, está 3155. 5921 agora autorizado, ingresso à esquerda, alinhar e manter na cabeceira deslocada. Alinha e mantenha o cofre 5921. Passaria 2231, final, baixada e travada. Correção, 5921, negativo, mantenha a posição, ok? Não tem problema, essa área aí é área fechada, ok? Não tem problema não. 3835 no solo, aos 45, direito, 129 solo. 19, obrigado. Passaria da guarda de pista livre. Você escuta, 2231. Solicitou, Romeu Lima? 500 pés, senhor, mas está balançando um pouco aqui, se é autorizado, mil pés. Mil pés autorizado. Grato. Romeu Lima, acione o código 0175, posição normal, por gentileza. Já acionado, senhor. 200 metros. Sim, está livre, pois, 2231. Guarda Guardião 02, você.